entre cortinas e tecidos, entre ourolinho e altar. Tu escolhes um lugar simples para no meio do povo habitar. Não moras em casas de homens, mas te revelas no perdão. Fazes do barro um santuário e do fraco espaço na rendição. Tu habitas entre nós, não és Deus distante, não. Tua presença mora viva em cada medida, fala de cuidado. Cada espaço fala de amor. O santo dos santos revela que teu véu se rasgaria depois.